Aí, 20 anos depois, a cria do sistema, São Bernardo Grajaú, vulgo branco, Zona Sul. Às vezes é melhor a gente se fingir de morto, pra ver quem vai chorar. Branco, negro, filho da... Desespero dos pipoca. Olha quem está de volta, cada rima, cada nota, sufocando quem sufoca. Você lembra da minha voz? Que se foda se não toca. Grato veredito é o que eu digo pra vocês. Minha senha tá na mão, esperando minha vez. O jogo tá batido, eu tenho 3 par de reis. A justiça é divina, a consciência é dos DJs. Nós sabe o caminho, cê sabe quanto custa. Então se a treta é justa, por que que te assusta? Esse branco aí pega pesado pra caralho. É melhor não criar cobra, nessa banca ele não vai. Estourou no norte, abalou Bangu. Macio e leve é só espuma de shampoo. Por amor, pela dor, por favor, sem estresse. Muitos sabem quem eu sou, onde poucos me conhecem. Do perfume da rosa, a ponta do espinho. Devagar, devagarinho, ando só, mas não sozinho. Um rolo compressor, sem padrinho, sem dar boi. Se me acharem morto, você sabe por que foi. Branco, negro, filho da... Filho da... Branco, negro, filho da... Branco, negro, filho da... Filho da... Branco, negro, filho da... Filho da... Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. Se tá ruim tá bom, só porque melhor estraga. É o preço que nós paga, foda-se, segue a saga. Porque meu som é preto, quanto a minha pele é parda. Quanto mais eu ouço a nova, mais eu amo a velha guarda. Cê pediu, então segura, a mais pura da mistura. Meu respeito tá na mente, a consciência na cintura. Criador, criatura, por amor pela cultura. Até respeito o inimigo, mas que seja a minha altura. Dinheiro compra tudo, até escada pra subir. 2 palitos, cria um mito, 1 palito pra cair. O jogo é muita treta, mas é fácil definir. É mais fácil amar Tupac que entender o Choke D. Uma filha de MC eu vi, perdi de vista. Uma pá de correria, correu e morreu na pista. Falo de arte, domínio, criatividade. Meu talento é ouro no olho dos bico covarde. Quando eu erro eu fico puto, mas eu aprendo. Muito mano que eu escuto, eu não entendo. Você tem 1 minuto pra me provar ao contrário. Poesia sem alma, rima com dicionário. Branco, negro, filho da... Filho da... Branco, negro, filho da... Filho da... Branco, negro, filho da... Filho da... Branco, negro, filho da... Filho da... Muitos me seguem, poucos me acompanham, mas só um tá comigo. Firmeza no lance, vai segurando o que é de graça. Fundão do fundão, Zona Sul, da ponte pra cá à esquerda, Grajaú. O som vem de lá, da Zona Leste, Mogi das Cruzes. Aê, aê, salve, salve, Magrão, Anderson Rap, a Mil Grau, Márcio Pial, é nós mesmo. Firmeza no lance, DJ Pantera. Tá.